Tan 3566, chame Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85, Tan 3566. 255, Tan 3566. Lima Mike Foxtrot, decolado aos 2-0, mantendo para o Nordeste, aguarde transferência para o controle. Foxtrot, mantendo a sua escuta, vai para a pouso em busca vida, o Lima Mike Fox. Certo. Bom, meu áudio cadeça para 1500 pés, que é legal no 0-1-1. Reporte Veracruz. 7 para 1500, 1-0-1-1, reporte Veracruz, Lima Mike Fox. Helicóptero 500 pés, ROPS 44, no setor nordeste, tem que interferir com este decolagem. Ok, está visual com o mesmo, autorizado a decolagem no 0, agora 33. E vamos mais fácil, só curiosidade, o condomínio Busca Vida fica quantas milhas aqui de Salvador? É, fica logo depois de buraquinho aqui, aproximadamente 4 milhas. Certo. Pode chamar agora o controle 119.8, Lima Mike Fox. 398, Lima Mike Fox. Juliette, Axiante, que liberou a pista estacionada de frequência. Boa. Controle Salvador, Lima Mike Fox decolou setor nordeste, não se escuta. Lima Mike Fox, trote, reporte visual com local de pouso. Pois era visual, Lima Mike Fox. Bom, eu 3 no 0. Mike Fox, confirme seu destino. O destino é Busca Vida. E após vai pra Costa Azul. Lima Mike Fox, trote a bote visual com Busca Vida. Portaria visual pra pousar, Lima Mike Fox. Salvador, boa tarde, Gono 333, da El 1500. 1333, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da El. Solicita a PROD da El, Gono 333. Gono 333, autorizada a PROD da El. Está presente voo da El, Gono 333. Lima, Mike Foxtrot, após o pouso e retornando para a decolagem, tente contato com o controle APP. Estimativo para a decolagem, vai chamar no solo Lima, Mike Fox. Lima, Mike Foxtrot, informa a instrução devido ao setor de decolagem. Tá, ciente. Vai aguardar a autorização para a decolagem ou Lima, Mike Fox. Azul 4116, passando a posição do Chame Torre, 1-8-6. 18-6, boa tarde, 4-1-1-6. Papa Romeu Delta Alpha Hotel, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, depois estabilizado no localizador. Reporta na localizador Delta Alpha Hotel, descendo via até a posição do outro. Sérgio Juliette passou através para o Papa. Papa Tango, Vitor Juliette. Sabatango, Vitor Juliette, informa o tráfego no corredor Caixa Prego, mantendo 1500 pés. É o Papatango, Kilo Romeo Oscar, ciente do tráfego? Kilo Romeo Oscar, positivo. Podemos coordenar na frequência 12345, positivo. Vitor Juliette, livre frequência para coordenação. na final para pouso, Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, livre frequência para pouso. Começa ali, até já. P5400, informe velocidade. 2509. Salvador, muito boa tarde, Carajá, 1-2. Controle Maceió, é o voo 1924, bom dia. Carajá, 1-2. Controle Maceió, copia o gol 1924. Controle Salvador, boa tarde, Carajá, 1-2. Carajá, 1-2, aciona identificação. Identificou o Carajá, 1-2. Carajá 1-2, 66 milhas, nordeste do Velho de Salvador, contato radar, mantenha nível de voo 1-0-0. Mantendo nível de voo 1-0-0, só para confirmar, foi solicitado prosseguir para a alternativa Porto Seguro. Ciente, Carajá 1-2, autorizado, vai direto Coral. Mando direto Coral, Carajá 1-2. Através de Veracruz, Quilomé Oscar. Quilomé Oscar, vou ir na proa de Paripe, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Autoridade rotatória? Negativo, Quilomé Oscar, Paripe. Paripe, Interlagos, Quilomé Oscar. 5400, desça via para 3 mil pés, Kenegal, no 011. Desce via para 3.5400. 5400, reduza para 1.709. Para sequenciamento, tráfego B7 na posição Duna, 2 mil pés. Gente, reduzindo, 5400. Interceptando o localizador, Papa Romeo, Delta, Alfa, Hotel. Delta Alfa Hotel, chame torre 118 decimal meia. 118 meio, Delta Alfa Hotel. O 1333, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 288-3325, é isso? Afirmativo, 128 decimal 8. Aqui, é 282-3325. Pegar a 14. CIP 5400, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento ILS-X-Way, reporte estabilizado no localizador. Reportará estabilizado no eixo localizador, 5400. Delta Alfa Hotel, tráfego avistado, tem autorizado pouso, vento 110 graus, 14 nós. Autorizado pouso, Delta Alfa Hotel. Trip 5489, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 128.8, 133.25, com Recife, obrigado, 5489. Trip 5400, estabilizado. Afirmo. Trip 5400, está passando a posição do chame torre 118.6. 18.6, grato. Boa tarde, Trip 5400. Trip 5401 no seu solo, confirme. Ok, está estabilizado no ILS, baixado travado, 5400. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, número 2 para pouso. Vento 1, assentando no 49, ajuste no 09. Vente, 5400. Arsenal, curta o Delta Alfa Hotel. Vento a centena 14 nós, autorizado pouso. Hotel. Delta Alfa Hotel no Solos 34, livrar direito no 21 no décimo 9. Ok, a direita é um 21 no 9. Delta Alfa Hotel, agilista, livrar a pista. Ok, já livramos um momento e informamos que vamos prosseguir para o hangar da Aerostar, ok? Ok, para um táxi, um 2-1 Solos. Falou, Alfa, conforme o Delta Alfa Hotel. Delta Alfa Hotel, táxi Alfa e reporta antes da Juliette. Ok, táxi Alfa e reporta antes da Juliette. E o destino é Aerostar, ok? Copiado. Sinal normal, baixado, travado, 5400. Autorizado pouso 110 graus, 149. 5400. Parei. Delta Alfa Hotel, prossegue táxi Juliette, Tati Uno, Lima, Mike e me chamar na Quebec para o cruzamento. Lima, Juliette, Lima, Mike, chamar na Quebec para o cruzamento. 286, obrigado. Estou em Salvador, boa tarde, Papatango, o Kilo, meu Oscar. Quilo Romeu Oscar, boa tarde. Complete a aproximação para CAP 017, reporte ao final de 2 milhas. Vento 110 graus no 4 março. Direto final no 7, reporta 2 milhas, viu, Quilo Romeu Oscar. 400, seu solo foi 37, 121, 10.9, para prosseguir no táxi. 219, Salvador, é o 3540, livrou na sua escuta. Copiado o trip taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chamará. Trip 5400, vai prosseguir Juliette para a remota 14. Remota 14, gente. Tendo identificação, via chegada Mari, desce nível de voo 050. Identificou, descendo via Mari, ao 050, 6326. Final de 2 milhas, o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar tem autorizado pouso, pista 17, vento 1 no 0 grau, 14 nós. Teve pouso na 17, Kilo Romeo Oscar. Autorizado para pouso, aguardando para o cruzamento Delta Alpha Hotel. Afirma, senhor, vai aguardar no externo da TFS, aguardando o pouso da aeronave nacional. Se autorizar o 6326, pode direto Duna. 6326, autorizado a Proditap. Proditap, ok, obrigado. Confirmando o trip 5401. 5400, tá próximo aqui para o parqueamento na 14, aguardando a orientação do sol. Ah, ok, sim. Confirmando, não tá avisando nenhum sinalizador. Nenhum, senhor. Copiado, irei coordenar com a infra. Tá chegando agora, obrigado. O Delta Alpha Hotel autorizado o cruzamento prosseguindo para o Pad 5 da Aerostar. Ok, Pad 5 da Aerostar, Delta Alpha Hotel. chamo de 991. Tianem 326, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2000, reportará estabilizado no localizador 6326, obrigado. Boa tarde. Estabilizando no localizador 6326. 6326, complete a aproximação, chame torre 1 98 16 6. 18 6, obrigado. Chanel 6326, boa. Boa, Chanel 6326, tem autorizado pouso, pista 10, vento 1 centena, 14 nós, 14 nós, ajuste no 011. Livre pouso na 10, o Chanel 6326.